Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Poderoso, não há outro nome. Não há outro nome comparado ao grande Confessar.